Você mudou meu mundo, me fez tão diferente. Mudou a minha história, me fez pensar pra frente. Você não existe mesmo, é fora do normal, mas que especial. Você é o que eu preciso, tá sempre do meu lado. Se preocupa comigo de um jeito apaixonado. Você é tudo de bom, tudo de bom, essencial. Seu bem me surpreende com seus gestos e atitudes. Não é à toa que eu sinto por você tanto ciúme. Um amor assim tá pra nascer, nem que leve a vida inteira eu vou viver. Um amor assim que faz o coração encontrar o rumo certo, a direção. Um amor assim tá pra nascer, nem que leve a vida inteira eu vou viver. Um amor assim que faz o coração encontrar o rumo certo, a direção. Com os teus gestos e atitudes, não é à toa que eu sinto por você tanto ciúme. Um amor assim tá pra nascer, nem que leve a vida inteira eu vou viver. Um amor assim que faz o coração encontrar o rumo certo, a direção. Um amor assim tá pra nascer, nem que leve a vida inteira eu vou viver.